onde eu fui te encontrar. Não teve um pior lugar. No posto, naquela conveniência, você tava lá, comprando chiclete, duas cervejas e um cigarro. E tinham alguém do lado de fora esperando no carro. Será que não lembra mais da gente? Nem olhou quando passo na frente. Enlouqueci naquela hora. Achei que seria diferente. Entendi o porquê tá ausente. E você nem aí, só entrou no carro e foi embora. Eu mandei sua mensagem, amor, pra saber se tá tudo bem. Se não tá com saudade, eu tô. Me responde, o seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúme que eu não ligo. A gente é caso velho, é amor antigo. Eu só mandei mensagem, amor, pra saber se tá tudo bem. Se não tá com saudade, eu tô. Me responde, o seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo. A gente é caso velho, é amor antigo. Alô, meu parceiro Zé Lelim, Bahamas Bar, Catumbi do Good Bar, Augusto Chefe, Clécio Pisadinha. Alô, bicho bom! Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passo na frente. Enlouqueci naquela hora. Achei que seria diferente. Entendi o porquê tá ausente. E você nem aí, só entrou no carro e foi embora. Eu só mandei mensagem, amor, pra saber se tá tudo bem. Se não tá com saudade, eu tô. Me responde, seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo. A gente é caso velho, é amor antigo. Eu só mandei mensagem, amor, pra saber se tá tudo bem. Se não tá com saudade, eu tô. Me responde, seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo. A gente é caso velho, é amor antigo. Galera massa da Estação do Arrocha! Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo. A gente é caso velho, é amor antigo.